10h05 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e mais de 1.200 mulheres de várias partes do estado do Paraná participaram ontem à noite de um evento promovido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, um órgão ligado ao sistema Fecomércio Sesc-Senac aqui do Paraná, para homenagear mulheres empreendedoras e discutir também a questão, todas as questões que envolvem a inserção da mulher no mercado trabalhista. Foi um evento que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff ali no Hotel Rafaim Palace, ela que estava sendo bastante aguardada pelas organizadoras deste evento e chegou aí por volta das 7h30 da noite de ontem aqui à cidade de Foz do Iguaçu. O repórter Vassi Álvaro esteve no local, fez toda a cobertura deste evento e conversou com o Darcy Piana, presidente do sistema Fecomércio Sesc-Senac Paraná, que ressaltou a importância dos prêmios, das homenagens entregues às mulheres na valorização do gênero feminino, premiando mulheres que fazem a diferença no estado do Paraná. Na verdade, a escolha é feita pelas mulheres das suas respectivas regiões, ou seja, das cidades da onde nós temos as câmaras de gestora de negócios do nosso sistema. Então é escolhido alguém que se destaque, que faz por merecer essa premiação. E isso é o resultado de um trabalho espetacular que as mulheres têm feito, dessas mais de 6.700 empresas de mulheres que estão envolvidas nesse programa da Federação do Comércio e que tem dado um resultado extraordinário na qualificação de gestão dos negócios das mulheres. A maior parte das mulheres tem, às vezes, complemento de ganho, algumas fazem isso por um meio de vida e não estão preparadas para a sua gestão do negócio. Então a federação, preocupada com isso, fez uma pesquisa e 38,7% das empresas de comércio, serviço e turismo no estado do Paraná são geridas e são gestionadas pelas empresas comandadas por mulheres. Então, nada melhor do que a gente dar suporte para essas mulheres também, fazer com que melhore o seu negócio, para que ela tenha a oportunidade de ter um ganho melhor, para que ela possa contratar mais pessoas e possa dar oportunidade a outras pessoas ganharem o seu sustento. Por trás disso tem um trabalho do Senac, em parceria para qualificar a mão de obra das pessoas que trabalham nessas casas, dessas lojas, dessas mulheres, e também parceria com o Sebrae na questão de gestão. Então, tem sido feito um trabalho extraordinário e essas mulheres têm feito um trabalho que dá inveja de ver. E as mulheres, quando querem, são obstinadas e vão à luta. E têm conseguido um resultado espetacular. Porque a presidente, que é a melhor, a mais qualificada das mulheres desse país, então nada melhor e oportunidade delas terem como parceiras hoje, recebendo uma homenagem à presidente da República, a nossa Dilma Rousseff, que por muita honra nossa da Federação e da própria Câmara das Mulheres, ela se dignou a vir até Foz do Iguaçu para estar conosco, para receber essa homenagem junto com as mulheres que estão sendo homenageadas aqui no Paraná. Essas as palavras de Darcy Piana, presidente do sistema Fecomércio aqui no estado do Paraná, e também quem conversou com a reportagem CBN foi a Elizabeth Lobo Elpo. Ela que é diretora executiva da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, responsável pela organização deste evento, que explicou sobre os objetivos da premiação que condecorou 24 mulheres de destaque no mundo dos negócios e também da política. Nós escolhemos algumas áreas de destaques. Esse ano temos a Dilma, né, na área política, temos uma reitora na área da educação, temos alguém na área de responsabilidade ambiental e temos 20 empresárias que são destaques em seus municípios, se destacaram durante o ano pela sua gestão à frente da empresa. E temos ainda a primeira mulher contadora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, que foi destaque de parceria com a Fecomércio. Elizabeth Lobo Elpo falou também sobre os desafios específicos enfrentados pela mulher no mercado de trabalho e no cotidiano familiar. Olha, a gente acredita que o maior desafio é a mulher saber equilibrar, né, esse lado profissional que hoje ela tem, continuando o seu lado feminino, o seu lado de mãe, o seu lado de companheira dos homens, o seu papel como o eixo da família. A diretora executiva da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná expressou sua satisfação pela presença da presidente Dilma Rousseff, que aceitou o convite para participar do evento aqui na Terra das Cataratas. Para nós é uma alegria muito grande estar trazendo o que a gente considera a expoente política da nossa nação. Então é o exemplo da mulher, o exemplo da mulher mais empreendedora do Brasil, que chegou ao ápice da política, que é um dos grandes motivos que o movimento da Câmara da Mulher tem. Destacar a mulher em todos os seus espaços. E a Dilma para nós é um exemplo, é uma alegria, uma honra a gente estar recebendo para todas essas 1.200 mulheres. Sabemos que todas estão se sentindo honradas e felizes. E entre as muitas homenageadas da noite de ontem, 24 mulheres homenageadas, tivemos a empresária Maria Goretti, aqui de Foz do Iguaçu, dona da imobiliária MGA, e também uma professora e educadora ambiental aqui da cidade, a professora Iracema Maria Ceruti, ela que foi destaque nesta premiação na área de responsabilidade ambiental e falou um pouco a respeito do trabalho desenvolvido. Há muito tempo eu trabalho na área socioambiental e há alguns anos eu comecei a desenvolver projetos nessa área de recuperação de nascentes, de rio, trabalhando na sala de aula, construindo horta orgânica com o auxílio das crianças, dos alunos. E mais tarde, essas experiências todas, nós passamos a trabalhar na formação continuada para professores. A minha meta é continuar trabalhando nessa área, eu amo o que faço, e cada vez mais trabalhando conceitos na área da sustentabilidade e chamando a atenção da população de que a gente precisa melhorar e mudar esse modelo de civilização que a gente vive, que é um modelo predatório, altamente consumista, e que isso não traz a felicidade. A felicidade está nas pequenas coisas, uma alimentação saudável, na brincadeira, na relação da boa vizinhança, no bem viver. E além da presidente Dilma Rousseff, uma das homenageadas políticas da noite foi a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, que no seu discurso ali à plateia presente, dirigiu sua palavra à presidente Dilma e também a cerca de 1.200 mulheres presentes neste evento. É muito bom estar aqui com vocês hoje, partilhando desse momento tão especial, onde nós vamos ter mulheres homenageadas pelo que elas representam na sociedade e também de referência para cada uma de nós. E é muito bom estar com essas mulheres, presidenta, junto com a senhora. Porque essas mulheres aqui são muito batalhadoras e sei que enfrentam no dia a dia problemas, desafios, situações difíceis. Como a senhora enfrenta na presidência da República para administrar e para liderar esse país? E todas elas, como a senhora, têm muita coragem, determinação e vence obstáculos. Porque não é fácil ser mulher numa sociedade onde a gente tem que romper preconceitos, fazer acontecer, dar conta do trabalho fora de casa e ainda assim continuar cuidando dentro da casa, dos filhos, da família. E aposto que essa é a vida comum de todas essas mulheres, mas que ousaram, fizeram e, como disse o doutor Darcy Piana, nos dão o orgulho de responder por uma parcela significativa da economia do Paraná. Parabéns para vocês. Fico muito feliz de partilhar esse momento e essa história com as mulheres empreendedoras que vocês são. E um dos momentos mais aguardados desta noite de segunda-feira ali no Hotel Rafaim Palace, em Foz do Iguaçu, foi justamente a palavra da presidente Dilma Rousseff, que agradeceu a homenagem de ter recebido este prêmio de mulher expoente máximo da política no Brasil e ressaltou o bom papel que a mulher vem desempenhando no país. Eu primeiro quero agradecer a homenagem que eu recebo com imenso orgulho. Essa homenagem que me foi conferida pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora do Paraná e pelo Sistema Fecomércio do Paraná. Eu fico muito honrada de estar em companhia de vocês, por essas 23 mulheres extraordinárias, que expressam algo que nós temos de sempre valorizar, que é a capacidade e o talento da mulher brasileira. Eu sempre digo que esse século, sem sombra de dúvida, é o século das mulheres. E que nosso país também tem, por isso, um imenso compromisso com todas as mulheres brasileiras, as mulheres paranaenses. Somos todas nós, sem dúvida, mulheres que surpreendem. Por que que as mulheres surpreendem? Porque durante muito tempo acreditaram que nós não poderíamos ou não conseguiríamos. E nós, por isso, surpreendemos. À custa de muita luta, nós derrubamos preconceitos seculares. Nós afirmamos e garantimos novos direitos. Nós mudamos legislações obsoletas. Criamos leis como a Lei Maria da Penha, contra uma lei que estabelece punição à violência praticada contra a mulher. E a presidente Dilma Rousseff, no seu discurso ontem à noite aqui em Foz do Iguaçu, falou também sobre a importância da qualificação profissional da mulher no mercado de trabalho e também sobre programas como o Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico para a Capacitação de Trabalhadores. Cada empresário aqui presente sabe como é fundamental contar com um trabalhador ou com uma trabalhadora mais bem preparado, mais capacitada para executar suas tarefas. Por isso, eu quero mais uma vez agradecer pela importância que o Pronatec tem em qualquer estado da nossa federação. E, sobretudo, aqui no Paraná, quando a gente une a capacitação do trabalhador ou da trabalhadora com um nível de determinação do empreendedorismo. O empreendedorismo tem um papel central no país. Ele cria riqueza, ele cria oportunidade e ele tem esse poder de mover e de mudar uma pessoa de uma situação de dificuldade para ser dona do seu próprio negócio e modificar sua própria vida e de sua família. No seu pronunciamento ontem aqui em Foz do Iguaçu, a presidente Dilma Rousseff destacou também a importância das pessoas que têm o próprio negócio e que essas atitudes modificam a economia do país. É essa euforia empreendedora, essa determinação de homens e mulheres de ter seu próprio negócio, que é um dos fatores que explicam por que o Brasil não teve, diante da crise, uma redução do seu nível de emprego. Então, temos de ter clareza que esse sonho da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, que é ter o seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, é algo que modifica toda a economia do país. Essas as palavras de Dilma Rousseff, presidente do Brasil, presente ontem no evento promovido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, aqui na Terra das Cataratas, ela que foi homenageada com o prêmio de expoente máxima da política no Brasil. Foram 24 homenageadas, mulheres da área da política, mulheres na área de negócios. E a cobertura completa a respeito deste evento, todos esses áudios que você ouviu aqui também, agora na programação da CBN Foz, tudo isso estará disponível daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.